Ficheiro 32. O ar do lado de fora estava tão fresco, em contraste com o ar congestionado no interior da casa, que me reclinei contra a parede de pedra, inspirando profundamente aquela aragem fria e deliciosa. Havia um guarda sentado e silenciosamente vigilante sob uma árvore junto ao caminho, mas apenas olhou de relance para mim. Aparentemente decidindo que eu não iria muito longe em roupa interior, voltou a descascar um pequeno objeto nas mãos. A lua brilhava e a lâmina da minúscula Jiandu tremeluziu nas sombras da árvore. Dei a volta à cabana e subi um pequeno monte que havia atrás, com cuidado para não tropeçar em formas adormecidas na relva. Encontrei um lugar reservado e agradável entre duas pedras grandes e fiz um ninho confortável para mim com um monte de erva e o cobertor. Estendido ao comprido no chão, fiquei a observar a lua cheia na sua lenta jornada através do céu. Tal como observar a lua a levantar-se da janela do Castelo Leor, na minha primeira noite como hóspede forçada de Colum. Um mês, portanto, desde a minha calamitosa passagem pelo círculo de pedras. Pelo menos agora eu sabia por que razão as pedras haviam sido colocadas ali. Provavelmente sem nenhuma importância em si mesmas, eram, entretanto, sinalizadores. Assim como uma placa adverte contra o deslize de pedras junto a um penhasco, as pedras verticais destinavam-se a assinalar um local de perigo. Um local onde a crosta do tempo era fina? Onde um portal de algum tipo estava aberto? Não que os construtores dos círculos soubessem o que estavam a marcar. Para eles, seria um local de terrível mistério e poderosa magia. Um lugar onde as pessoas desapareciam sem deixar vestígios. Ou apareciam, talvez, do nada. Era uma ideia. O que teria acontecido, imaginava, se alguém estivesse presente na colina de Craig Nadun quando fiz a minha brusca aparição? Suponho que devia depender da época em que a pessoa entrava. Aqui, se um rendeiro me encontrasse em tais circunstâncias, sem dúvida eu teria sido considerada uma bruxa ou uma fada. Mais provavelmente uma fada, surgindo naquela colina em particular, devido à sua reputação. E deve ser exatamente daí que veio a sua reputação, pensei. Se as pessoas, através dos anos, tivessem desaparecido repentinamente ou igualmente surgido em determinado local, esta seria uma boa razão para adquirir uma fama de magia. Tirei um pé de debaixo da manta e agitei os dedos ao luar. Não era uma atitude muito própria de uma fada, pensei de maneira crítica. Com 1,70m, eu era uma mulher bastante alta para esta época, da altura de muitos homens. Como dificilmente poderia passar por um duende, seria, portanto, considerada uma bruxa ou um espírito maligno de algum tipo. Do pouco que eu sabia a respeito dos métodos correntes para lidar com tais manifestações, só podia agradecer pelo facto de ninguém me ter visto aparecer. Imaginava languidamente o que aconteceria se tivesse acontecido o contrário. E se alguém desta época desaparecesse e surgisse na minha? Isso, afinal, era exatamente o que eu pretendia fazer, se houvesse alguma maneira de tornar isso possível. Como iria um escocês moderno, como a senhora Buchanan, a funcionária dos Correios, reagir se alguém, como Murtagh, por exemplo, surgisse repentinamente da terra sob os seus pés? A reação mais provável, pensei, seria correr, chamar a polícia, ou talvez não fazer nada, além de contar aos amigos e vizinhos sobre o acontecimento mais extraordinário que presenciara no outro dia. E quanto ao visitante? Bem, poderia conseguir encaixar-se nessa nova época, sem suscitar muitas suspeitas, se fosse cauteloso e tivesse sorte. Afinal, eu estava a conseguir passar com algum êxito por residente normal desta época e lugar. Embora a minha aparência e linguagem certamente tivessem levantado muitas suspeitas. E E se, entretanto, uma pessoa assim deslocada fosse muito diferente? Ou saísse a anunciar aos berros o que lhe acontecera? Se tivesse surgido em tempos primitivos, é provável que um estranho fosse simplesmente morto ali mesmo, sem mais perguntas. E em tempos mais esclarecidos, provavelmente teria sido considerado louco e internado em alguma instituição, se não se calasse. Esse tipo de acontecimento podia estar a desenrolar-se desde o início dos tempos, refleti. Mesmo quando acontecesse diante de testemunhas, não haveria nenhuma pista. Nada para contar o que acontecera, porque a única pessoa que sabia era a que havia desaparecido. E quanto ao desaparecido, provavelmente ficaria de boca fechada, no outro lado da conexão. Mergulhada nos meus pensamentos, não notei o fraco murmúrio de vozes ou o movimento de passos pela relva e fiquei absolutamente surpreendida ao ouvir uma voz a apenas alguns metros de distância. Para o inferno, Dougal Mackenzie, dizia. Parente ou não, eu não esperava isso de ti. A voz era em tom baixo, mas carregada de raiva. Ah, não, disse a outra voz, divertida. Estou a lembrar-me de um certo juramento onde prometias a tua obediência. Enquanto os meus pés permanecerem nas terras do clã Mackenzie, acho que foi isso que ouvi. Ouviu-se uma batida surda, como de um pé sobre a terra dura. E esta terra é dos Mackenzie, rapaz. Dei a minha palavra a Colum, não a ti. Então era o jovem Jamie McTavish. E eu sabia exatamente o que o enfurecia. Somos um só rapaz, e sabes isso muito bem. Ouviu-se o som de uma leve estalada, como se Dougal tivesse batido no rosto de Jamie. A tua obediência é para com o chefe do clã. E fora de Leor, eu sou a cabeça, os braços e as mãos, bem como as pernas de Colum. E nunca vi um caso mais evidente em que a mão direita não sabe o que a esquerda anda a fazer. Veio a resposta rápida. Apesar da contrariedade do tom, havia um laivo de sagacidade e astúcia que se divertia com aquele embate de egos. O que achas que a direita vai dizer quando souber que a esquerda recolhe dinheiro para o Stuart? Fez-se uma breve pausa antes de Dougal responder. Os Mackenzie, os McBellan e os McVinish são todos homens livres. Ninguém pode forçá-los a contribuir contra a sua vontade. Tampouco alguém pode impedi-los. E quem sabe, no fim de contas, pode ser que Colum contribua mais para o príncipe Charles Edward do que todos eles juntos. Pode ser, concordou a voz mais grave. Também pode chover de baixo para cima amanhã. Isso não significa que vou ficar no cimo das escadas à espera, com o meu balde virado para baixo. Não? Tens mais a ganhar de um trono Stuart do que eu, rapaz. E nada dos ingleses, a não ser a forca, se não te importas com o teu próprio pescoço. O meu pescoço é um problema meu, interrompeu Jamie bruscamente, assim como as minhas costas. Não enquanto estiveres a viajar comigo, meu rapaz, disse a voz sarcástica do tio. Se quiseres ouvir o que Horrocks tem a dizer, farás o que eu mandar. E será o mais sensato. Podes ser muito bom com uma agulha, mas só tens uma camisa limpa. Ouviu-se um movimento arrastado, como se alguém se levantasse do lugar e caminhasse pela relva. Apenas os passos de uma só pessoa, pensei. Sentei-me o mais silenciosamente possível e espreitei com cautela pela borda de uma das rochas que me escondiam. Jamie continuava lá, sentado numa pedra, a alguns passos de distância, os cotovelos apoiados nos joelhos, o queixo enterrado nas mãos. Estava quase de costas para mim. Comecei a retroceder, cautelosamente, não querendo intrometer-me na sua solidão. Quando ele falou repentinamente, sei que está aí, disse. Saia, se quiser. Pelo seu tom de voz, era completamente indiferente. Levantei-me e comecei a sair, quando percebi que estava em roupa interior. Refletindo que ele já tinha muito com que se preocupar, além de ficar constrangido por minha causa, enrolei-me discretamente no cobertor antes de emergir. Sentei-me ao lado dele e recostei-me numa pedra, observando-o um pouco timidamente. Fora um leve aceno com a cabeça, ele ignorou-me. Absorto nos seus próprios e não muito agradáveis pensamentos, a julgar pela carranca sombria. Um dos pés batia nervosamente na pedra onde estava sentado e torcia os dedos, fechando-os, estendendo-os em seguida, com uma força que fazia várias articulações estalarem. Foram os estalidos dos nós dos dedos que me fizeram lembrar o capitão Manson, o oficial responsável pelos suprimentos no hospital de campanha onde eu trabalhava. O capitão Manson enfrentava escassez de materiais, encomendas que não chegavam e as infindáveis idiotices da burocracia do exército, bem como os seus próprios problemas pessoais. Normalmente um homem agradável e tranquilo, quando as frustrações se tornavam muito grandes, retirava-se para o seu escritório particular e socava a parede atrás da porta com todas as forças que conseguia reunir. Os visitantes na sala de espera observavam fascinados a frágil parede de fibras prensadas a estremecer sob o impacto dos seus golpes. Alguns instantes depois, o capitão Manson aparecia novamente com os nós dos dedos feridos, mas outra vez sossegado, para lidar com a crise do momento. Quando foi transferido para outra unidade, a parede atrás da porta estava coberta com dezenas de marcas de socos. Vendo o jovem na pedra, a tentar desconjurar os próprios dedos, fui levada a lembrar-me de como o capitão enfrentava os seus problemas. Tem de bater em alguma coisa, disse eu. Hã? Ergueu os olhos, admirado, aparentemente esquecido da minha presença. Bata em alguma coisa, aconselhei. Vai sentir-se muito melhor depois. A sua boca moveu-se, como se estivesse prestes a dizer alguma coisa. Mas ao invés, levantou-se da pedra e caminhou decidido para uma cerejeira robusta e aplicou-lhe um forte soco. Aparentemente encontrando no impacto um certo paliativo para os seus sentimentos, golpeou o tronco da árvore várias vezes, fazendo-o sacudir e lançar uma chuva de pétalas cor-de-rosa sobre a cabeça. Chupando o nó de um dedo ferido, voltou instantes depois. Obrigado, disse, com um sorriso enviesado. Talvez afinal eu consiga dormir esta noite. Aleijou a mão? Levantei-me para examiná-la, mas ele sacudiu a cabeça, esfregando os nós dos dedos delicadamente com a palma da outra mão. Não, não foi nada. Permanecemos de pé, por um instante, num silêncio constrangedor. Eu não queria fazer referência à cena que ouvira, nem aos acontecimentos anteriores da noite. Por fim, rompi o silêncio, dizendo: Não sabia que era canhoto. Canhoto? Ah, sim, sempre fui. O professor costumava amarrar-me a mão esquerda ao cinto, atrás das costas, para me obrigar a escrever com a outra. E consegue? Escrever com a direita, quero dizer. Ele anuiu, levando a mão ferida novamente à boca. Sim, mas faz-me doer a cabeça. Também luta com a mão esquerda? Perguntei, querendo distraí-lo. Com a espada, quero dizer. Ele não trazia nenhuma arma de momento, exceto a sua adaga e a sua Sijian-Do. Mas durante o dia carregava geralmente tanto a espada como as pistolas, como a maioria dos homens no grupo. Não. Uso bem a espada em qualquer uma das mãos. Um espadachim canhoto fica em desvantagem, sabe? Com uma espada pequena, porque luta com o seu lado esquerdo virado para o adversário e o coração fica desse lado, certo? Com demasiada energia para se manter quieto, começou a andar em passos largos, de um lado para o outro na clareira relevada, fazendo gestos ilustrativos com uma espada imaginária. Com uma espada grande não faz diferença, disse. Estendeu os dois braços para a frente, as mãos unidas, e fez um movimento amplo e gracioso, em arco, pelo ar. Em geral, usam-se as duas mãos, explicou. Ou, se estiver suficientemente perto do inimigo para usar apenas uma das mãos, não faz muita diferença qual delas usar, porque atacamos de cima e atingimos o adversário no ombro. Não na cabeça, porque a lâmina pode escorregar facilmente. Mas se o ferirmos no ponto certo, golpeou a junção do pescoço com o ombro, usando o lado da mão. Ele estará morto. E se não for um golpe certeiro, mesmo assim não poderá lutar mais naquele dia. Provavelmente nunca mais, acrescentou. Levou a mão esquerda à cintura e sacou a adaga num movimento como o de água a verter de um copo. Agora, para lutar com uma espada e uma adaga ao mesmo tempo, se não tiver nenhum escudo para proteger a mão que segura a adaga, deve favorecer o seu lado direito, com a espada pequena nessa mão, e vir de baixo com a adaga, se estiver a lutar de perto. Mas se a mão da adaga estiver bem protegida, pode vir de qualquer um dos lados e girar o corpo. Ele agachava-se e rodopiava, ilustrando, para manter a lâmina do inimigo à distância e usar a adaga só se tiver perdido a espada ou já não puder usar o braço que a empunhava. Agachou-se quase até ao chão e ergueu a lâmina numa estocada rápida e mortífera que parou a 1 centímetro do meu peito. Dei um passo para trás, involuntariamente, e ele endireitou-se de imediato, guardando a adaga na bainha com um sorriso de desculpas. Desculpe, estou a exibir-me. Não quis assustá-la. Você é muito bom nisso, comentei com sinceridade. Quem o ensinou a lutar? Imagino que tenha precisado de outro lutador canhoto para ensiná-lo. Sim, era um lutador canhoto, o melhor que já vi, sorriu brevemente. Sem humor. Dougal Mackenzie. Nessa altura, a maioria das flores de cerejeira já tinha caído do seu cabelo. Apenas algumas pétalas, cor-de-rosa, se agarravam aos seus ombros e estendia a mão para tirá-las. A costura de sua camisa havia sido habilmente refeita, reparei, ainda que toscamente. Até um rasgão no tecido fora remendado. Ele irá fazer aquilo outra vez? Perguntei sem me conseguir conter. Fez uma pausa antes de responder, mas não fingiu não entender o que eu queria dizer. Ah, sim, disse, finalmente, anuindo. Consegue sempre o que quer, sabe? E vai deixá-lo fazer? Vai deixar que ele o use dessa forma? Olhou para além de mim, para baixo da colina, em direção à taberna, onde uma única luz ainda brilhava pelas frestas dos troncos de madeira. O seu rosto estava impassível e indecifrável como uma parede. Por enquanto,